Pink Floyd. O vinho que enche o copo do silêncio. Um programa de Leonor Carvalho. Glimpse. I want the call. Os Pink Floyd são uma banda de rock inglesa formada em Londres em 1964. Constituíram-se como um dos primeiros grupos psicadélicos britânicos, apresentando composições extensas, experimentação sonora, letras complexas com amplitude filosófica e psicológica, e elaborando espetáculos ao vivo. A sua música atravessa uma ampla gama de géneros, desde o rock psicadélico ao rock progressivo e experimental. É considerada por muitos como a melhor banda de rock progressivo de todos os tempos. Os membros fundadores foram o guitarrista Syd Barrett, o baixista Roger Waters, o baterista Nick Mason, o teclista Rick Wright, o guitarrista Bob Close e, um pouco mais tarde, o guitarrista David Gilmour. Roger Waters e Nick Mason conheceram-se enquanto estudavam arquitetura na London Polytechnic em Regent Street. Tocaram música pela primeira vez num grupo formado por Keith Noble e Clive Metcalf, colegas de estudantes na escola, e ainda com Shelagh, a irmã de Noble. Richard Wright, um colega estudante de arquitetura, juntou-se a eles naquele ano, formando um sexteto, Sigma Six. Waters tocava guitarra solo, Mason bateria e Wright guitarra rítmica. Interpretaram canções dos Searchers e material escrito pelo seu empresário e compositor, o colega Ken Chapman. A banda teve vários nomes subsequentes, até que, em 1964, Metcalf e Noble partiram para formar a sua própria banda, e o guitarrista Syd Barrett juntou-se a Close e Waters. Barrett, 2 anos mais jovem, mudou-se para Londres em 1962 para estudar no Camberwell College of Arts. Waters e Barrett eram amigos de infância. down, the sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, over on their end around Titania. Neptune, Titan, stars can fly down. Cannot be. Choke on bread, on the bed, gold is lead. Close abandonou a banda em meados de 1965 e Barrett tornou-se o guitarrista principal. T-Set era o nome da banda quando, neste ano, fizeram as primeiras gravações comerciais reeditadas em 2015. No final deste ano, o grupo já se designava como Pink Floyd Sound. Barrett criou o nome a partir da conjugação dos nomes de dois músicos de Blues Pink Anderson e Floyd Council. Em 1966, o repertório do grupo era composto principalmente por canções de Rhythm and Blues. Syd Barrett passou a ser a força criativa dominante, trazendo uma abordagem musical inovadora e experimental, explorando temas surrealistas e abstratos, influenciado pelo consumo de drogas psicadélicas, especialmente o LSD. Em 1967, a EMI Columbia, com quem assinaram contrato, publicou os seus três primeiros singles, respectivamente Arnold Lane, com, no lado B, Candy and the Currant Bun, See Emily Play, com, no lado B, Scarecrow, e Apples and Oranges, com, no lado B, Paintbox, escrito por Richard Wright, bem como o primeiro álbum, The Piper at the Gates of Dawn, um marco do rock psicadélico. Este foi um sucesso no Reino Unido, atingindo a posição 6 nas tabelas britânicas. Os três primeiros singles deles traídos foram escritos por Barrett, que também foi o principal visionário autor do álbum de estreia de 1967, aclamado pela crítica. Das 11 canções de The Piper at the Gates of Dawn, Barrett escreveu 8. E duas outras em parceria. Taste to the night. but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on the river forever and ever, Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. 1967, Barrett começou a tomar LSD regularmente, tendo a banda notado mudanças significativas no seu comportamento. Mason descreveu-o como alguém completamente distanciado de tudo o que estava a acontecer. No final desse ano e no início de 1968, Barrett tornou-se cada vez mais errático. Especula-se que ele sofria de esquizofrenia. Aquela pessoa alegre, amigável e extrovertida foi ficando cada vez mais deprimida e retraída. Experimentava alucinações, tinha um discurso desorganizado, lapsos de memória, mudanças intensas de humor e períodos de catatonia. Embora as mudanças tenham começado gradualmente, um fim de semana desapareceu e, de acordo com vários amigos, incluindo Wright, voltou uma pessoa completamente diferente. Uma das características marcantes dessa mudança foi o desenvolvimento de um olhar vazio e mortiço. Barrett não reconhecia amigos e muitas vezes não sabia onde estava. Em dezembro de 1967, tendo a banda chegado a um ponto de ruptura com Barrett, adicionaram o guitarrista David Gilmour como quinto membro. Gilmour já conhecia Barrett, tendo estudado com ele no início dos anos 60 no Cambridgeshire College of Arts and Technology em Cambridge. Em 1968, os Pink Floyd voltaram aos Abbey Road Studios para gravar o segundo álbum, A Source Full of Secrets. Este incluiu a contribuição final de Barrett, Jug Band Blues. Waters começou a criar as suas próprias composições. Um tema de destaque do álbum é Set the Controls for the Heart of the Sun, de Waters, com uma ambiência hipnótica, sinalizando o estilo que a banda iria expandir nos anos 70, com uma perspectiva a princípio mais apreciada por um público intelectual e europeu. No dia seguinte ao lançamento do álbum no Reino Unido, os Pink Floyd apresentaram-se num espetáculo gratuito no Hyde Park. Em julho de 1968, voltaram aos Estados Unidos para uma segunda visita. Acompanhados pelos Soft Machine e pelos The Who, esta foi a primeira digressão significativa da banda. Em dezembro deste ano, lançaram o single Point Me at the Sky, com, no lado B, Careful with that Axe, Eugene. Esta última faixa foi revista para integrar agora com o título Come In Number 51, Your Time Is Up, a banda sonora do filme Zabriskie Point, realizado por Michelangelo Antonioni em 1970. Thank you.

More, de 1969, é o terceiro álbum de estúdio e a banda sonora de um filme homónimo realizado por Barbet Schroeder. Aborda o vício da heroína e o fascínio geral pelas drogas na ilha de Ibiza, na Espanha, enquadrado na contracultura jovem da década de 1960. O Maguma, também de 1969, representou um afastamento do trabalho anterior dos Pink Floyd. Lançado como LP duplo pela etiqueta Harvest da EMI, os dois primeiros lados continham performances ao vivo gravadas no Mother's Club em Birmingham e no College of Commerce em Manchester, que continham temas da banda já conhecidos, enquanto o segundo contém composições de cada membro da banda gravados nos Abbey Road Studios. Em outubro de 1970, os Pink Floyd publicaram Atom Earth Mother, um trabalho em que todo o lado 1 é ocupado por uma faixa de quase 24 minutos e que, para além dos instrumentos habituais dos seus membros, inclui secções de metais e orquestra, um segmento com violoncelo, um coro, o John Aldiss Choir, a voz e efeitos sonoros de Alan Stiles. Apesar das críticas profissionais serem, de um modo geral, moderadas, o LP atingiu a posição número 1 nas vendas do Reino Unido. Após o regresso da digressão de Atom Earth Mother, sem material para trabalhar e nenhuma ideia clara da direção a seguir, prepararam o álbum seguinte. Este viria a chamar-se Metal, e nele a banda desenvolveu uma série de novas experiências sonoras que inspiraram a faixa Echoes, com cerca de 23 minutos e 30 segundos. Embora os álbuns posteriores da banda fossem unificados por um tema central, com letras escritas inteiramente por Roger Waters, Metal foi um esforço com contribuições líricas de cada membro, consolidando a consistência de David Gilmour. Thank you. Thank you. gravada em França em 1972, Obscured by Clouds, foi concebido como banda sonora para o filme La Vallée, realizado por Barbet Schroeder. Nele, a esposa do cônsul francês, em Melbourne, junta-se a um grupo de exploradores que parte em busca do misterioso vale escondido nas selvas da Nova Guiné, onde espera encontrar as penas de uma ave exótica muito rara. Ao longo do caminho, pela densa vegetação da Papua Nova Guiné e no pico do Monte Guilué, ela e o pequeno grupo de exploradores estabelecem contacto com a população Mapuga, uma das comunidades mais isoladas da Terra. We'll be right back.